morrendo e você não tá nem aí. O que vai acontecer quando você cair? Só quero te avisar no final dos tempos, dia sagrado do julgamento. Você quer morrer, então vem nos ajudar. Criar um novo mundo sem precisar matar.